Olá, galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na sexta edição do podcast MMA Ganhador. Antes de apresentar os nossos convidados dessa semana, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Assim você vai receber as edições do nosso podcast assim que elas forem publicadas. E nesta semana nós temos dois convidados que participaram do UFC 212, ou UFC Rio, como você preferir. O nosso primeiro convidado entrou no octógono, deu show e saiu com mais uma vitória pra conta. Antônio Cara de Sapato, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ô, Coutinho, que isso? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E pra nos ajudar a falar sobre esse evento, nós temos também a companhia de Fernanda Prat, correspondente do site MMA Junk no Brasil. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, prazer estar com vocês aqui nessa bela noite de segunda-feira. Bom, gente, pra começar, é claro, Cara de Sapato, eu acho que você já respondeu essa pergunta umas 500 vezes, mas pro fã que tá te conhecendo, tá conhecendo mais o nosso esporte, explica de onde surgiu esse apelido Cara de Sapato. Então, Cara de Sapato veio de um professor de jiu-jitsu, né, que eu tinha, na verdade, um professor do meu professor, chamado Ricardo Vieira, que é um grande nome de jiu-jitsu. Eu tinha acabado de mudar pra João Pessoa e ele tava lá dando um seminário, né. Depois disso a gente saiu e, pô, ele sempre foi um cara muito engraçado, gostava de botar apelido todo mundo, ele, pô, virar e botar apelido em um, virar e botar apelido em outro. E ele tem uma queixão, né? Eu falei, pô, parece um queixo de faraó, rapaz, aqueles faraó lá do Egito. Aí ele, pô, então queixo aí, rapaz, parece sapato, bico fino. A galera, cara de sapato, aí terminou pegando e depois disso já era, cara. Tô começando a chamar de Cara de Sapato e quando você não gosta do apelido que pega, né? Então foi isso que aconteceu. Mas foi um apelido tranquilo, não chegou a ser bullying, nada nesse nível, não. Você gostava? É, pra gostar não, né? Mas é quando a gente não gosta é que o apelido pega, né? E depois no final terminou todo mundo só me chamando de Cara de Sapato, falasse quem é, pô, quem é Antônio Carlos, quem é Juninho, que é o que me chamava, foi ninguém mais saber quem era, só saber quem era Cara de Sapato. Principalmente no meio da luta, a filha pegou e, pô, hoje todo mundo sabe, eu tinha uma brincadeira, né? Falo, pô, qual é a mulher que não gosta de sapato? Não, falo que é por isso, mas a realidade do apelido foi essa aí que eu contei pra vocês agora. Olha, eu vou te falar, o apelido pegou tanto que a gente, né, a Fernanda pode dar a opinião dela também, mas como jornalista a gente deveria te chamar pelo nome, né? Mas eu, sinceramente, eu não consigo, eu só consigo falar Cara de Sapato. Eu acho que é muito mais informal. O Antônio é muito sério. No meu caso, a gente tem que ir. No site, a gente tem que taguear pelo nome. Então, eu só escrevo Antônio Carlos Júnior. É até engraçado. Dá até tilt no meu cérebro, porque realmente aqui não se chama de Antônio, o Cara de Sapato. Os gringos até traduziram também. Lá é Shoeface. É, Shoeface, isso aí. Bom, então vamos ao que interessa, né? Cara de Sapato venceu Eric Spicely com uma finalização no segundo round em um combate que foi um prato cheio, né, pros amantes de jiu-jitsu, né? Muitas transições, movimentação no solo. E, cara, foi um pouco como a gente conversou antes da luta, né? Eu lembro que quando eu te entrevistei antes da luta, você falou que o que o Eric fazia bem é o que você tinha de melhor. E foi mais ou menos isso que a gente viu, né? Ele ofereceu muita resistência ali no chão, mas chegou uma hora que não deu, né? Você conseguiu ali finalizar a luta. É, então, eu sabia desde o começo que essa era a estratégia dele, de colocar pra baixo e trabalhar o juiz dele, que realmente eu existo muito bom, a gente veio pelas últimas lutas. Eu faço isso desde muito cedo, né? Desde 15 anos de idade, que eu participo no Sul-Americano, Mundial. Então, eu lutei com os melhores, né? Era difícil ele conseguir realmente me surpreender no chão. E eu sabia, pelas lutas, por tudo que eu vi, era o que ele tinha de melhor, né? Então eu não imaginava que ele ia morrer. E era o que ele sempre fazia. Então eu não imaginava que ele fosse mudar a estratégia, que ele, eu sabia que ele ia continuar com aquele plano de botar pra baixo e trabalhar o jiu-jitsu. Eu trabalhei exatamente pra defender as quedas, né? Mas no primeiro ano de luta, ele terminou conseguindo me botar pra baixo e eu usei uma posição que é até difícil de fazer MMA, né? Que é o berimbolo ali. Eu tentei ir pras costas, mas não terminou no jiu-jitsu, na 50 ali. Ficamos um tempo, ficou um pouco apertado ali, né? Ficou um pouco parado ali a luta no começo, mas depois eu consegui desenvolver o meu jiu-jitsu. E no segundo round, quando ele tentou me botar pra baixo, fiz algo que a gente tinha planejado, quero defender a queda e fazer ficar baixo, conseguir trabalhar o meu jiu-jitsu bem pra chegar na finalização. Né? Surpreendeu de alguma forma ele tentar levar a luta pro chão? A gente sabe que é uma das especialidades dele, o jiu-jitsu. Mas depois do primeiro round, da forma que foi, no segundo round ele novamente tentou te colocar pra baixo. Você acha que ele foi confiante demais ali, indo pro lugar onde você sai melhor? É como eu falei, eu achava que ia ser muito difícil ele mudar a estratégia de jogo dele, né? Isso é o que ele faz nas lutas, você vê que ele não se sente muito confortável quando tá na parte do strike ali. Então eu sabia que ele ia buscar o chão, eu sabia que ele ia tentar fazer o jogo ali, né, embaixo, mas, como falei, né, a gente já vinha treinando, preparado pra isso, e treinei a vida inteira, então era difícil ele realmente vir com alguma grande surpresa. Essa agora foi sua terceira vitória consecutiva, né, você emplacou 3 vitórias consecutivas, sendo que 2 vitórias aconteceram por finalização. Você acha que já é o suficiente pra você aparecer ali no top 15 da divisão? Você tem algum tipo de expectativa, ou o ranking é alguma coisa que você tenta não se preocupar muito? Então, eu antes não me preocupava muito com isso, porque eu acho que eu sabia quando eu precisava amadurecer, sabe? Eu via que eu precisava melhorar alguns pontos do meu jogo, que eu precisava amadurecer mesmo assim a cabeça como atleta de MMA, sabe? De um modo geral. E, pô, agora eu vejo que eu me estabeleci, né, na divisão, me estabeleci no evento. Eu que, pô, toda a minha carreira de MMA, na realidade, foi dentro do UFC, né? Se você parar pra ver, antes do UFC eu tinha apenas 3 lutas de MMA que eu fiz em menos de 6 meses. Então, realmente, foi algo muito precoce, né? A minha ida pro TUF, mas eu consegui vencer aquele desafio, que foi um grande desafio, né? Você confinado numa casa, lutei de peso pesado, que eu nunca fui pesado, fiz, pô, 3 lutas em menos de um mês, depois fui para a final, então tudo isso aconteceu muito rápido na minha vida, eu sabia que eu precisava amadurecer, então eu não queria ser ainda mais prematuro de chegar nas cabeças, porque eu acho que aquilo poderia ser até prejudicial para mim. Então acho que eu aprendi muito nas derrotas que eu tive, aprendi muito nas vitórias também, peguei o ponto positivo de cada luta que eu fiz. Hoje eu me considero um atleta maduro, né? Uma cria do UFC, né? Porque, pô, como falei, todas as minhas lutas foram lá. E agora eu quero voar mais alto, né? Quero chegar nas cabeças, quero brigar com os melhores, porque eu sei que no meu melhor dia eu posso bater em qualquer um da categoria, eu sei que eu posso ser campeão do mundo e representar o Brasil lá fora e representar muito bem. O quanto tem sido, cara, pra você é importante essa sua preparação, esses treinos na Flórida, né? Você já tem 1 ano de ATT? Já tô com quase 2 anos, cara. Acho que já tem 2 anos na American Top Team, né? Que eu fui pra lá. Pô, a equipe me acolheu assim de braços abertos desde que eu fui pra lá, né? E cada dia que passa eu tenho evoluído mais, tenho me encontrado bem ali nos treinamentos, né? Venho me encaixando muito bem no tipo de treinamento que a gente tem por lá. Pô, conto com uma equipe muito boa, a galera vem me ajudando bastante e acho que eu só tenho evoluído nesse tempo que eu tô no American Top Team. Eu lembro que você falou rapidinho, interrompendo, já que você tá falando da TT, da importância do Jim Thomas em termos de estratégia aqui. Uma entrevista que você comentou é realmente uma mente brilhante. Queria que você falasse um pouco mais disso, assim, além do trabalho da sua evolução física, de como lutador mesmo, de habilidade de expandir o seu jogo pra além do grappler, como tem sido essa parte de desenvolver estratégia, a visão de luta, de aumentar seu QI de luta mesmo? A gente vê que essa questão da estratégia é muito importante hoje em dia, né? Porque o nível dos atletas, né, principalmente quando você chega ali nas cabeças, é muito parelho. Você tá no UFC, né? Os melhores lutadores do mundo estão lutando ali, então é algo muito próximo do outro, né? Então faz uma diferença enorme. A gente tava falando do ranking, inclusive, cara, tem caras fora do ranking que são duríssimos, entendeu? Que, pô, que com certeza bateriam de frente com muita gente que tá ali na top 10, top 5, entendeu? Eu acho que a estratégia tem feito uma grande diferença na minha vida. As lutas que eu perdi, inclusive, foram por falta de estratégia, né? Eu acreditava que eu era melhor, inclusive, do que o tecnicamente falando e tudo, mas eu terminei perdendo exatamente porque eles fizeram uma estratégia melhor do que a minha e se sobrepôs sobre a minha, né? Então, acho que a estratégia é importantíssima. O Jim Thomas é um cara super inteligente. A gente viu isso nas lutas que ele teve, né? Na carreira dele como atleta e agora na carreira dele também como treinador, né? Pô, ele que é treinador aí do Tyron Woodley, campeão da categoria meio médio. A mudança que ele vem fazendo no meu jogo, não no meu jogo, né? A construção, na verdade, né? Que ele vem fazendo aí da estratégia, da forma de lutar, tudo isso tem me ajudado bastante. Tanto que essa luta foi exatamente como a gente planejou: defender a queda, fazer ele ficar por baixo, trabalhar por cima e chegar na finalização. Então, acho que você tem um foco, né? A estratégia é exatamente isso: você colocar um foco na luta e ir atrás daquele foco. Acho que isso daí é muito importante, principalmente no nível que a gente tá. A gente notou que você tinha uma torcida organizada lá na arena da Barra. Explica pra gente o que foi aquilo. Era tudo família, veio gente da Paraíba também, da Bahia, enfim, de onde era aquela galera toda? Cara, tem gente de tudo que é canto. Todo mundo caracterizado, inclusive. Pô, galera caracterizada. Ainda tinha mais gente espalhada ali, cara, que nem apareceu. Pô, fecharam, meu irmão fechou um camarote que tinha, se não me engano, uns 58, 68 pessoas só no camarote, fora o resto da galera que tava espalhado pelo ginásio, né? Pô, meu irmão mora aqui no Rio de Janeiro, né? Minha namorada também é daqui do Rio de Janeiro. Muita gente da família, amigos, vieram de João Pessoa, da Bahia, né? Pô, metade da minha família tava ali, cara, assistindo. Minha mãe tava lá gritando pra caramba também. Então, tinha muita gente. E isso é bom, né? Eu senti que eu não tava sozinho e, pô, a energia que eu tava ali dentro do octógono foi maravilhosa, que me deu um incentivo ainda maior pra chegar lá e conseguir dar o meu melhor na luta. E, cara, qual que é a sua opinião sobre a reação da torcida no sábado? A gente viu vários comentários, várias opiniões diferentes. Eu queria até ouvir a Fernanda também sobre isso. Mas muita gente notando que no card preliminar em especial, vários lugares vazios. A gente sabe que o público brasileiro, especialmente o carioca, né, desde as lutas preliminares, já tá sempre lotando. O ginásio lota rápido. E isso não aconteceu muito nessa edição. Você chegou a notar alguma coisa nesse sentido? Você notou alguma diferença em relação à presença do público no começo do evento? Cara, como eu tava lá na... Como eu tava dentro, tava meio que em concentração, eu não percebi muito. Eu acho que na hora que eu lutei, o ginásio já tava bem cheio, né? A minha foi a penúltima luta do card preliminar. E eu senti que já quase não tinha espaço vazio, né? Mas, na verdade, eu não prestei muita atenção a isso. E realmente é até estranho você falar isso, porque eu tinha conversado até com o Dinho Thomas. Caraca, Dinho, aqui, meu irmão, desde a primeira luta, a galera já lota o ginásio, já tá todo mundo naquele calor, todo mundo gritando. Se realmente, pô, isso aconteceu, até é realmente estranho, né? A gente vê uma situação dessa aqui no Brasil, porque o público brasileiro gosta de estar desde o começo ali no evento. Tô viajando, Fernanda? Ou você chegou a ouvir algum comentário nesse sentido? Cara, vou te falar que não, porque que eu não vi, não reparei, porque eu tava, sabe, eu tava lá atrás e só fui sair pra arena no principal, na luta principal da noite. Só vi o Aldo e coisa de lá de dentro. Mas, não me surpreende, eu acho que tem uma questão de novidade também, de repente, entendeu? Principalmente no Rio, que já recebeu tanto evento e tantos eventos bons. Ao contrário de repente, outras cidades que receberam cards um pouco mais fracos, do Rio, eu acho que se acostumou um pouco a ter esses cards com nomes grandes, né? De alto poder de atração de público. Então, eu acho que isso pode ter influenciado um pouco, de repente, de já não ter mais aquela frisson que tinha no começo, né? Quando o UFC voltou pra cá. É, eu concordo um pouco com você, ô Fernanda. Agora, cara de sapato, outra coisa que eu queria te perguntar. Você, é bonito de ver a sua confiança, né? Aos poucos você vai, agora com 3 vitórias consecutivas, você já falando em ser campeão mundial e tudo mais. E a gente sabe que depois de 3 vitórias e 2 delas vindas através do jiu-jitsu, a categoria dos médios é interessante porque a gente tem vários grandes nomes especialistas no jiu-jitsu no topo dela, né? A gente tem o Rock Hold, a gente tem aí o Thales Leite também, que é um nome forte no jiu-jitsu. O Jacaré. E o Chris Weidman também é um outro grande nome. Você acha que, por mais confiança que você tenha, seu jiu-jitsu é de um nível que é acima desses caras, ou você consegue imaginar fazendo lutas duras com eles no jiu-jitsu? É claro que a gente tá falando de MMA, né? Mas enfim, especificamente nessa parte da luta de chão. Com certeza, pô. São grandes nomes aí, né? Do representam muito bem. Eu acho que o Rock Hold até um pouco menos. O Rock Hold já leva um pouco. Ele tem um jiu-jitsu muito afiado, mas ele tenta levar a luta mais ali pro lado do kickbox, né? Que ele é muito bom. Mas acho que representa. Eu até pediria essa luta, né? Com o Chris Weidman, por exemplo, que é um representante, ele é mais wrestling, mas ele já lutou muitos eventos da DCC, né? O Jacaré, sem dúvida, seria uma grande luta de jiu-jitsu, porque foi um grande nome, né? Pô, o cara bicampeão mundial absoluto. E o Thales também é meu parceiraço. Treinamos juntos aqui na Nova União, né? Na época que eu treinei aqui, então a gente rolou bastante. Pô, era um treino duríssimo. Então são, pô, realmente uma galera pedreira, mas que eu sei que eu tô pronto pra enfrentar qualquer um. Você citou aí o Weidman. Não é a primeira vez que você cita o nome do Weidman como um adversário possível que você gostaria de enfrentar. Existe algum motivo especial pra você olhar pro Weidman como um oponente interessante? Cara, acho que primeiro que seria um grande prazer lutar com o Weidman, né? Porque, pô, ele é um grande nome. Ele já foi campeão do mundo. Segundo que ele ganhou de todos os brasileiros que ele lutou, né? Então acho que dá um gostinho a mais pra ir lá e vou ganhar, sabe? O Brasil vai chegar aqui e vai ganhar. Porque, pô, já ganhou do Anderson 2 vezes. Ganhou do Belfort. Ganhou do Lioto. Ganhou do Demian. E todos grandes atletas e grandes ídolos brasileiros, né? Então tem esse gostinho de chegar lá e vingar o Brasil, né? Mas apesar disso tudo, seria um grande prazer, porque ele é um grande atleta. Eu respeito muito ele como atleta e como pessoa também. Não o conheço, mas pelo que eu vejo, ele também é um grande ser humano. Você, já que a gente tá falando do jiu-jitsu, como foi pra você? A gente sabe que apesar do jiu-jitsu, ele é um pouco assim, pouco apreciado pelo fã casual de MMA, né? Um jogo que é um pouco mais difícil, acho que das pessoas entenderem, e enche menos os olhos do que o de um striker. E muita gente acaba prejudicando um pouco, porque, né, da pessoa teve a viver isso, que demorou tanto tempo pra ser reconhecido, porque pra um jogo que, de repente, não é tão acessível aos outros. Como foi pra você, chegando do grappling, como você falou, crescendo dentro do UFC, porque você realmente é uma cria do UFC, pra se manter fiel às suas raízes, evoluir seu jogo e não se deixar afetar por essa pressão? Porque a gente já viu até lutador de jiu-jitsu que acaba abandonando isso pra tentar se aventurar no striking e não dá muito certo. Então, primeiro que eu acho que a gente tem que tentar sempre mixar, né? Como é o MMA, a gente tem que tentar fazer esse mix da trocação, inclusive pra levar a luta pra o chão, que é a nossa área. Dentro do tufo, eu consegui até 2 knockouts, né? Foi uma surpresa pra alguns no começo. Eu treinei bastante essa parte do strike, mas realmente o jiu-jitsu é a minha arte. É pra onde eu quero levar a luta. Não tenha dúvida disso. O tempo todo eu tô ali. Eu com certeza quero levar a luta pro chão e trabalhar ali, porque é onde eu me sinto mais confortável, é onde eu me sinto mais confiante. Eu até fiquei bem feliz, porque eu vi que a galera tava vibrando bastante com a minha luta no chão, sabe? Nessa última luta aqui. Porque ser um atleta de jiu-jitsu também, assim, ele gosta de trabalhar o jiu-jitsu, chegou uma hora que a gente conseguiu mudar bastante a posição. Não ficou aquele negócio meio que preso, né? Que às vezes com o wrestling, com o strike, eles focam muito só em segurar a posição e se defender e tudo, e sair dali, né? Então aquilo termina travando um pouco. Mas como ele era do jiu-jitsu, terminou abrindo mais espaço pra ter aquele trabalho de chão, sabe? Eu acho que isso ajudou um pouco pra galera gostar do trabalho de chão que houve agora nessa última luta. Mas realmente isso daí acontece um pouco às vezes, né? De ficar um pouco travado, a galera não gosta muito, porque a gente tem que lembrar que realmente é um show, né? A galera gosta de ver a trocação, né? Aquilo ali, pô, parece, não sei, tentar diversificar um pouco. Ali você vê que minha última luta, eu fiz uma luta de grappling antes, né? Que eu consegui um triângulo aéreo. A gente tem muita boa, assim, no jiu-jitsu também, muita coisa plástica, assim, que a galera gosta de ver. É meio difícil isso, né? Porque é difícil a gente sair da nossa natureza, das nossas raízes, né? O mais interessante seria conseguir mixar bem isso, sabe? Você mixar bem e trabalhar boas finalizações. Acho que isso é que o povo quer. O povo não quer ficar aquele jogo agarrado, parado, só amassando ali e pronto. Acho que eles querem ver boas finalizações, assim como eles querem ver também bons nocautes, entendeu? Outra coisa que eu queria te perguntar. Você, antes dessa luta, você fez uma luta, né, pelo Submission Underground, né? O evento de luta agarrada lá do Tio Sonnen. Você tem uma ideia de fazer uma nova luta até a sua próxima apresentação no UFC? Já tem alguma conversa nesse sentido pra se apresentar mais vezes lá? Então, até o Sonnen mandou uma mensagem convidando pra lutar agora, né? Não foi em maio, só que iria ficar muito ruim porque seria muito em cima da minha luta, né? Então, realmente, eu tenho que priorizar o UFC. Acho que o UFC nem deixaria eu lutar tão próximo do evento. Mas eu fiquei sempre em aberto que sempre que eu tiver sem luta, vou estar disponível pra lutar, porque, cara, eu me sinto muito, muito bem lutando, sabe? Grappling, isso é muito bacana e termina me mantendo em ritmo de competição. Então, todas as oportunidades que eu tiver de estar lutando também, um torneio de grappling, submission, qualquer coisa, vocês podem esperar que eu estar lá presente, representando. E antes da gente começar a falar sobre os outros assuntos, né, as outras lutas do evento, queria perguntar como é que foi pra você o dia seguinte, né, a esse UFC Rio. A gente viu que ontem você publicou uma foto lá do lado do Cigano, do Anderson Silva. O que rolou de comemoração, de descanso desde o evento? Tava muita gente aqui, né? Muita gente da família, que veio de uma pessoa, os amigos. Então a gente terminou marcando uma almoção, né? Pô, fomos pra churrascaria, comemos pra caramba, brincamos, rimos, conversamos. E, cara, e o Cigano é meu irmão, né? E o Cigano tava lá presente comigo também, batemos maior papo, né? Sobre o futuro também, né? Quando a gente pretende lutar, enfim, rolou várias conversas e, cara, a gente tá na entrada ali da churrascaria, quando vê o Anderson aparece também, realmente foi uma surpresa aquilo ali, né? A gente não tinha armado nada e quando vê o Anderson aparece também, e terminamos batendo um papo também, me parabenizou e batemos um papo legal e foi muito bacana isso daí, sabe? Encontro realmente inesperado que foi, uma coincidência maravilhosa. Agora agora falando sobre as outras lutas do evento, né, Fernanda, queria começar por você. Além da vitória, é claro, do cara de sapato, quem mais chamou atenção no card preliminar do evento? A gente teve aí a vitória do Rafael Assunção contra o Marlon, teve a vitória do Brian Kerler, que finalizou o Yuri Marajó. Quem que você destacaria dessa parte preliminar do evento? Brian Kerler, que roubou meu bônus. Então, eu acho que você falou bem, o Brian Kelly, que foi muito inesperado, né? Foi bem rápido. Ele mesmo falou que na hora ele mesmo não entendeu muito que ele tava finalizando, mas e pelo fator surpresa e pela reação que a torcida teve a ele, né? Porque foi realmente uma coisa inflamadíssima. Não foi que tacaram lata de cerveja nele? É, teve gente considerando que foi talvez o vai morrer mais forte da história da arena. Ele teve que gritar, ele até falou, eu gritei porque eu estava com medo do Dana White não me ouvir nos meus pedidos pós-luta. Foi realmente esse eu nunca vi ninguém irritar tanto a torcida. E logo assim no card preliminar, né? Tipo, eu acho que a Viviane Sucuri, cara, ela tá chegando muito bem na categoria. Ela estreou em cima da hora com a Letourneau, 20 dias, ganhou. Foi decisão dividida, mas ganhou. Agora com a Jamie Moyer foi uma decisão tranquila. E ela depois contou pra gente que tava com conjuntivite, com 20 dias sem poder treinar direito. Há poucas semanas da luta, enfim, achei bem impressionante a vitória dela. A estreia do Davidson, o Davidson que não é mais Alcântara, agora eu já tô perdida, não sei que sobrenome o Davidson tá usando, mas que ganhou bem, chegou muito bem, continua invicto, entrando numa categoria, né, dos pesos moscas, que precisa realmente, que aceita qualquer respiro agora e que um cara pode subir rápido, acho bem interessante. O Rafa, como você mencionou, porque pra mim era uma das lutas do card mais importantes do card, teve o Marlon. Eu acho que era inclusive uma luta de card principal, mas foi a última do preliminar, que eu acho que agora realmente o Rafael se colocou numa posição até um pouco ingrata pra ele, que ele tá lá pronto pra disputar esse título, mas naquela situação meio complicada que tá a divisão dos galos agora, mas que eu acho que ele tá correto em achar que ele deveria já tá lá na fila, pelo menos pelo cinturão agora de novo. Então, seriam pra mim os destaques, realmente, mas teve até um caso preliminar bem bom, eu acho. Eu honestamente tava apostando na vitória do Marlon, mas o Assunção também é altíssimo nível pra categoria. Agora, entra naquela questão, né, o Assunção, ele já respondeu muito sobre isso e é aquela coisa. Tem lutador que não muda, não cede a esse perfil de que tem que provocar, tem que ser falastrão pra conseguir as coisas. Ele, durante a semana, né, ele até chegou a declarar que ia começar a mudar um pouco esse perfil. Você acha que, de fato, ele vai mudar pra conseguir garantir essa chance ou vai continuar ali discreto, esperando a coisa cair do céu, né? Quando eu perguntei pra ele a primeira vez, ele falou, não, porque me botaram, eu vou fazer campanha mesmo pra ganhar essa luta, não sei o quê. Aí, tipo, 2 segundos depois, como assim fazer campanha? Você vai, tipo, falar mais, apimentar o discurso? Ele, não, eu não vou mudar quem eu sou lá. Então, assim, ok, mas eu também acho que você não precisa mudar quem você é pra promover uma luta. E é isso que eu acho que o UFC falha um pouco. Nem todo mundo nem todo mundo vai ficar falando bosta dos outros. O cara de sapato é um deles, que a gente não vê por aí falando mal dos caras pra poder se promover. E eu também não acho que tem que começar a falar, porque se não é de você, se não é parte da sua personalidade, fica muito pouco orgânico. E, cara, a gente percebe, fica muito óbvio quando a pessoa só tá artificial. Então, eu não acho que é isso, mas eu acho que ao mesmo tempo, o estilo de luta do Rafael é ingrato, porque ele é um cara muito especializado em ganhar luta. Você vê que ele entra, cara, com a estratégia pra bater, pra, tipo, contra-atacar o jogo do outro cara. Então, eu acho que tem muita beleza nisso, porque eu acho um jogo inteligente, muito interessante de assistir, mas ao mesmo tempo também o Rafa não empolga muito, né? Então, é isso, assim, eu não sei se ele vai mudar, o que que ele vai fazer realmente pra se promover, mas eu acho que não precisa nem se falar mal. Eu acho que depende de se soltar um pouco mais das entrevistas, mostrar um pouco mais de personalidade, ficar um pouco menos, né, no ensaiado, já funciona. Vamos ver aí o que que ele vai aprontar. Agora, no card principal, a gente teve aí a derrota do Eric Silva, né, perdeu pro Yancy Medeiros numa interrupção polêmica do Osiris. Foi o Osiris Maia, se eu não me engano. O Eric, logo quando tomou um knockdown, eu achei que foi um pouco precipitado. Não que fosse mudar o rumo da luta, mas eu achei que foi um pouco precipitado. Você chegou a ver o cara de sapato, a derrota do Eric? Então, eu não consegui ver a luta, né? Nem acho que era bem difícil, porque antes da minha luta, você tá ali concentrado, tudo. Eu até assisto a parte de algumas lutas, porque tem a televisãozinha lá, né? Mas depois você vai começar a alongar, aquecer e tudo mais, era difícil de ver. e depois da minha luta, você tem as entrevistas e tudo, mas eu vi esse momento, eu realmente achei um pouco precipitado, né, eu vi que ele ainda tava vivo ali, tipo, ele não tava fechado, tipo, ele não parou e fechou o rosto, em, tipo, demonstrando que ele já não conseguia mais fazer nada, ele tava tentando bloquear ali e grudar no Yannis Medeiros, né, então eu realmente achei que foi um pouco precipitado, porque os árbitros têm que entender isso, né, é melhor às vezes deixar passar um pouquinho do que parar a luta precipitada, tipo, rapidamente, sabe? Antes do momento certo, porque às vezes a gente pode e consegue se recuperar, né? A gente já viu isso em várias lutas, às vezes vem, se recupera e ganha a luta depois, né? Você vê que o Aldo, o juiz demorou pra parar. E por quê? Porque ele sabe que há a chance do Aldo se recuperar ali, do Aldo voltar e de repente virar o jogo, entendeu? Então, eu acho importante dar o tempo, a não ser que realmente o cara esteja entregue ou esteja demonstrado que já não conseguia mais lutar, sabe? O próprio Yance falou que achou precipitado, aliás. O Yance, que inclusive, cara, foi um cara super gente boa, ele me deu até uma caixa de chocolate lá do Havaí, gostoso pra caramba. Distribuiu chocolate pra todo mundo, né? Cara, distribuiu chocolate pra geral, é, o chocolate era uma delícia, né? Acho que ele tava querendo sabotar o corte de peso da galera. Eu acho que era, não, mas eu falei só depois da luta. Pô, inclusive até um comentário, assim, sobre o que a gente tá falando hoje do cara preliminar, né? Pô, a gente viu aí o Marlon e o Rafael, cara, essa pra mim, eu acho que ia ser a luta mais parelha do evento, porque realmente tava muito parelha. Se você me perguntasse quem que ia ganhar, eu disse, meu irmão, sinceramente, não tenho noção. Tipo, era muito difícil você deduzir quem ia ganhar ali, porque eram dois caras muito duros. Eu acho que foi até, pô, cara, chato, né? Botar dois brasileiros pra lutar, coisa chata, né? Mas, cara, luta duríssimo pra todos os dois. Eu acho que o Marlon era um cara duríssimo e o Rafael também um cara medalha também nas cabeças. Então, pô, bem difícil. Realmente, como você falou, também era pra card principal. Só que acontece é que eles ligam muito pra programação dos Estados Unidos, né? Se vê a programação dos Estados Unidos, eles pegam, se não me engano, as primeiras três lutas do Fight Pass, depois eles jogam algumas lutas na preliminar que passar ao vivo na Fox, pra daí então eles pegarem o PPV. O que acontece? Eles tentam botar as últimas lutas de preliminar, boas lutas, pra incentivar a galera a comprar. Uhum. E às vezes a primeira luta do card principal, a galera nem consegue assistir porque tá em processo de compra, entendeu? Então não consegue assistir a luta toda. Então tem um pouco disso, tanto que você vê grandes nomes como, sei lá, o Ryan Faber, ou grandes outros que já fizeram, tipo, card preliminar. Você pergunta, ué, mas por que tá no preliminar? Exatamente por causa da programação da TV dos Estados Unidos, sabe? E que no final das contas não é ruim estar ao vivo na Fox, né? Essa última eles até chamam de featured prelim, né? Essa última realmente que fecha o card. Então, realmente, como você falou, essas últimas duas aí, eles fazem mesmo pra dar um up na transmissão. Pra mim, na verdade, a luta deles dois tinha tudo pra ser a melhor luta do evento. Foi uma luta um pouco mais amarrada do que eu imaginava, pelo que eu soube. Foi uma luta um pouco mais amarrada, né, do que eu imaginava, porque eu imaginava um lutão, porque os dois são dois grandes atletas, né, mas não foi a melhor, mas tinha tudo pra ser. E aí a gente no card preliminar também teve o nocaute, né, do Paulo Borrachinha. Ele venceu por nocaute no segundo round. Mas agora falando já das três lutas principais, a gente teve a vitória do Vitor Belfort. Eu apostava já na vitória do Vitor. Eu não imaginava de jeito nenhum que a vitória viria na decisão dos juízes. Queria saber, Fernanda, qual a análise que você faz da performance do Vitor, né? Ele fez uma luta de três rounds, ele enfrentou o Nate Marquardt, que não tá nos tempos áureos da carreira, né? Ele também tá mais ou menos numa fase parecida com o Vitor ali, já do final de carreira, mas o Nate é um cara que é um veterano, tem experiência, ele nocauteou o Sib Dolloway há um tempo atrás, então é um cara que também ofereceu um certo perigo, mas o Vitor conseguiu fazer uma estratégia ali, lutar de forma fria, contundente, fez uma estratégia certinha e venceu. O que você achou da performance do Vitor? Assim, essa foi uma das lutas que eu não consegui prestar tanta atenção, tipo, a ponto de pontuar, sabe, que eu vi que o pessoal discordou do resultado, eu não saberia dizer, porque eu tava vendo mil coisas ao mesmo tempo, mas olhando, o que me chamou a atenção muito foi a paciência do Vitor. Realmente, a essa altura, eu acho que a gente não pode mais ficar esperando do Vitor lutar lutas maravilhosas contra caras super novos. Aquele Vitor empolgante, explosivo, a gente já viu que ele não, se ele aparece, abre demais e não tava dando certo pra ele. Então, pra mim, só o fato dele ter aparecido, segurando aquele ímpeto, paciente, jogando mais na estratégia, seguindo o que o Ferraz falou, já acho positivo, já fico empolgada. É difícil ver um lutador a essa altura da carreira dele meio que entender em que ponto que ele tá pra poder adaptar o jogo dele pra situação que ele tá. E eu acho que isso foi o que a gente viu um pouco o Vitor fazendo. Mas fico um pouco assim sobre o futuro dele, né? É difícil a gente pensar num matchup bom pro Vitor, porque a gente sabe que com esses matadores novos, tipo o Kelvin, não sei o que, vai ficar ruim pra ele. É difícil, né? É claro que ele sempre pode colocar, sabe o poder dele, mas é a idade, gente, chega pra todo mundo. Ainda mais um cara que tá lutando há tantos anos. Exatamente. Por isso que pra mim agora a luta que faz sentido é Vitor e Anderson. O pessoal torce na área do jeito que for. Eu acho que essa é a luta que mais faz sentido no momento da carreira dos dois. E eu acho que seria uma luta mais competitiva, se assim, primeira vez. O que você acha, cara de sapato? Você acha que você também gostaria de ver essa luta entre os dois? Pô, acho que todo mundo queria ver essa luta. Todo mundo, né? Só os dois que não querem. Eu acho que pela são grana certa grandes... eles querem. É, eu acho que pela grana certa eles vão sim, viu? Eu não sei, né? O Vitor disse que era pra encerrar a carreira dele, né? Ele queria encerrar aquele Rio e tudo. E, pô, com essa vitória aí, eu, na realidade, se fosse o Vitor, eu acho que ele já mostrou o que ele tinha que mostrar, né, cara? O cara chega um momento que eu pretendo me aposentar antes da idade dele. E acho que ele já provou tudo que eu tinha que provar, cara. Ele foi um grande, ele é um grande fenômeno, né? Por tudo que ele fez, ele e o Anderson. Seria uma grande luta, né? Com certeza todo mundo queria ver, mas eu acho que ele encerraria minha carreira com essa vitória e na cidade dele, né? No país dele, tudo. Eu acho que, sei lá, eu acho que encerraria e seria mais feliz dessa forma. É, seria uma ocasião até digna, né? Porque ele enfrentou um cara que não era um cachorro morto. Ele tava lutando em casa no Rio de Janeiro. Não, jamais, é. Então acho que seria até uma forma digna, respeitável, pô, com certeza. Eu acho que essa seria a melhor forma. Na minha visão, eu encerraria aí com uma vitória sobre um cara de novo, que é o Nate McQuarrie. Por mais que não esteja na melhor época dele, assim como o Vitor também não, é um cara que tem nome. Então, num grande evento, ele veio, deu um show, pô, ganhou e um país na cidade dele. Acho que essa daí seria o momento do Vitor dizer, pô, acho que deu, né, cara? Acho que eu fiz muito pelo esporte. E se sentir satisfeito mesmo pelo que ele fez. Ele fez muito, então acho que é isso. Eu concordo, mas infelizmente ele não parece concordar, né? É, exato. E no final das contas é aquilo, né? Ninguém, além do lutador, tem direito de... A gente sempre vai dar a nossa opinião, porque é o nosso trabalho, a gente comenta, porque é o Vitor Belfort, é um ícone do esporte. Mas no final das contas, né, a decisão é do cara. Agora, Fernando, eu queria te perguntar rapidinho pra gente finalizar o assunto Vitor. O que você consegue projetar sobre o futuro? Porque o Vitor, ele depois que perdeu pro Gastelum, ele falou que iria fazer a última luta no Rio, mas durante a semana a gente ficou sabendo que parece que essa não é a última luta do contrato do Vitor. O empresário já chegou até a falar sobre ir pra outros eventos, que eu acho praticamente impossível do UFC liberar, mesmo que ele não lute mais. Eu acho bem impossível de fechar. É. E o que dá pra esperar, Fernando? Você acha que de fato ele vai fazer mais uma luta e talvez encerre a carreira? Ou esse resultado talvez tenha dado uma sobrevida a ele, né? Porque o Vitor, numa performance diferente, com o Firas Arabi ali, conseguindo impor perfil diferente de lutador a ele, você acha que esse resultado pode dar uma sobrevida pra talvez ele até renovar contrato? Ou de fato ele tá se aproximando do... É difícil, como você mesmo falou isso, eu concordo plenamente. A gente não tem como saber, né? Pra gente é muito... Eu acho que a gente... não é que a gente quer se meter, mas é que vendo os atletas dá um certo tipo, poxa, não quero mais ver essa pessoa se machucando. E fazer o atleta que tem que decidir. O Vitor, a última informação que a gente teve, né, que tá circulando, é que ele teria contratualmente mais uma luta, então muito difícil ele sair do contrato pra essa última luta. A gente sabe como é o drama pra sair de contrato da UFC, então outras organizações, eu diria, estão bem fora de cogitação, pelo menos até ele fazer essa última luta do contrato. Mas ele falou de 5 lutas, e ele já tinha me dado esse número antes, quando a gente conversou na quarta-feira, só que a gente meio que espera, né, pra ver o que vai acontecer, porque... Mas ele manteve esse número, falou de 5 lutas, falou que... E não foi nem só o resultado, ele falou que o treinamento lá no Canadá com o Firas deu essa vontade nele de continuar. Mas o Vitor, ele é também um cara meio imprevisível, né? Se ele aparece, assim, na próxima luta e fala, tô me aposentando, eu também não vou ficar surpresa. E se ele fizer mais 5 lutas, eu também não vou ficar mais surpresa. Só que fica meio difícil fazer esse casamento de luta de verdade, porque quem que ele vai enfrentar agora? Ele tá num ponto da carreira dele que não faz sentido ele pegar pessoas que não têm nome. Ele é um cara que é draw, então ele não vai querer fazer luta que não funciona pra ele financeiramente, com toda a razão do mundo. Então, quantos Nate McQuarrie a gente vai ter no UFC? Que são caras que já estão... Dá pra lutar mais em igualdade, que tem nome, que faz sentido, que não é humor. Por isso, pra mim, no mundo dos sonhos, se ele quer fazer mais uma luta, pede uma montanha de dinheiro, faz essa luta e fecha aí. Teremos, né? Porque... Ficar na torcida. E a gente teve também, na co-luta principal do UFC Rio, a gente teve a vitória da Claudinha Gadelha. A Claudinha venceu, atropelou no primeiro round com uma finalização. Começou a luta ali um pouco na trocação. acho que foi mais pra sentir as chances que ela tinha na trocação. Quando ela percebeu que talvez não fosse a melhor estratégia, já conseguiu colocar logo a luta pro chão e finalizou. Cara de sapato, o que você achou da performance da Claudinha? Pô, impecável, né, cara? Pô, a Claudinha tem chances de ser campeã. Pra mim, a primeira luta entre ela e a Joana, que inclusive hoje treina na ATP, ela ganhou aquela luta. Na segunda, realmente, a Joana ganhou. Pô, a Claudinha é muito forte, cara. É uma super atleta. Ela mostrou aí nessa luta, né, pô, a capacidade dela. A Carolina, que é uma grande atleta também, né, tá ali nas cabeças. E, pô, a Claudinha deu show, cara. Acho que foi impecável. Ô, Fernando, a gente viu a Claudinha antes mesmo dessa luta. Ela já tinha anunciado que, mesmo vencendo a Carolina, não é hora ainda de pensar em uma trilogia com a Joana. O que eu acho que é muito correto, né? Porque as duas lutas ainda são recentes e ela perdeu as duas, então é complicado pleitear aí uma terceira chance contra a Joana. O que você acha que dá pra gente prever de futuro pra Claudinha? Ela pode continuar fazendo lutas, vencendo de forma expressiva e aí lá na frente, quem sabe, garantir essa chance? Porque ela acabou de vencer a número 2 da categoria e de forma convincente, que coloca ela ali meio que... O que tem de desafio agora, né? Um pouco difícil. Não, você falou perfeito, é isso. E ela mesmo falou, ela tô numa situação difícil, porque ela falou que acha que essa luta da Joana, não é que ela não queira, né? Ela acha que não tem apelo. E eu acho que ela tá correta na análise dela, porque pra muita gente pode ser, ah, ela vai a Claudinha de novo. É muito recente, não tem nem um ano que ela lutou com a Joana a segunda vez, e que ela perdeu. Apesar da Claudinha tá falando que realmente da evolução dela desde que ela foi treinar nos Estados Unidos, e da gente tá vendo essa evolução, não só no sentido técnico, mas de corpo, de estar mais preparada, do condicionamento dela tá melhor, que na real foi o que pesou muito na luta com a Joana. Realmente, é uma luta que, do ponto de vista midiático, de público, não faz tanto sentido. Aí o que que acontece? Como você falou, ela venceu a número 2. E as outras não vão querer lutar com ela. Porque quem quer lutar pelo cinturão sabe que a Claudinha é um matchup inglório, porque pra mim ela e a Joana estão muito acima do resto da divisão. E arrisca perder, grande chance de perder, e não chegar na Joana. Então todo mundo vai querer tentar, né, de tudo pra passar direto por ela, pra ir direto pra essa chance de cinturão. A Rose deve lutar com a Joana. Imagino que vai ser esse próximo matchup. A Claudinha quer lutar logo. Ela não quer ficar parada esperando quem sair dessa luta lutar com ela. Então, pra mim, a única coisa que sobra nesse momento seria a Jéssica, porque a Jéssica, bem ou mal, acabou de disputar o cinturão também. Enfim, né? E eu acho que a Jéssica toparia, porque a Jéssica é o tipo de atleta que topa qualquer luta, e ela também não tem nada a perder se tá nessa luta com a Claudinha agora. Ela até falou, acho que foi no Q&A que teve antes do evento, perguntaram pra ela, e ela já sinalizou, já falou que enfrentaria a Claudinha sem problema nenhum. Agora, falando da luta principal do evento, uma luta aí que eu acho que surpreendeu muita gente, alguns não, outros sim. José Aldo acabou perdendo o cinturão absoluto da categoria dos penas contra o Max Holloway. Ele foi nocauteado no terceiro round. E o Aldo até começou a luta muito bem, ele fez um primeiro round muito bom, acertou golpes contundentes no Holloway, mas o Holloway impressionou muito, que ele manteve a compostura, teve frieza para encontrar a distância, e a partir do segundo round, da metade do segundo round, e crescendo na luta, e chegar um nocaute no terceiro round. Fernanda, primeiro você, a pergunta que eu te faço é a seguinte: foi mais mérito do Holloway ou o Aldo vacilou de alguma forma? Porque teve muita gente sentindo falta do Aldo usar os chutes baixos e levar essa luta pro chão pra trabalhar o jiu-jitsu. O que você acha que foi? Foi mais um mérito do Holloway ou o Aldo poderia ter sido melhor em alguns aspectos? Cara, eu acho engraçado, eu tava falando isso agora há pouco. Pra mim é muito difícil enxergar o que o Aldo fez de errado. As pessoas apontaram muito a questão do chute baixo, mas o Dedé tinha uma estratégia. O Dedé, ele é um bom estrategista. Ele tinha um motivo pelo qual ele não jogou esses chutes baixos. Então, o Aldo começou super bem. O que eu notei foi o Aldo entrando mais cansado no terceiro round, né? No segundo ele já tava demonstrando um pouquinho, né? Abrindo um pouco o bico ali. No terceiro já entrando um pouco mais cansado, até porque ele colocou imprimiu um ritmo muito forte nos dois primeiros. Eu, particularmente, tenho dificuldade para ver o que o Aldo poderia ter feito diferente ali para levar aquela vitória. Eu acho que o Holloway foi brilhante. Eu acho que o Holloway tinha uma vantagem de estar tamanho, apesar da envergadura ser mais ou menos a mesma coisa, mas a distância que o Holloway achou ali no segundo round foi muito boa. E, cara, eu não sei, o Holloway parecia assim, mais novo, mais fresco, né? Digamos. Na minha opinião, assim, olhando, eu só vi a luta uma vez, teria que rever, parar, olhar. Foi mais mérito do Holloway, sim. É, realmente ele tá. Ele mereceu muito aquela vitória. Eu acho que é por isso muito também que as pessoas não estão naquela, né? Que de ficar já querendo ver uma revanche, já querer um. Ele realmente pareceu o cara melhor aquela noite. Mas eu fico até curiosa pra ouvir os outros sobre isso, porque eu realmente tô tentando formar uma opinião ainda. É, o que você achou, cara? Sapato, eu concordo com a Fernanda. Eu acho que foi total mérito do Holloway. O Aldo, ele não teve o tipo de apresentação, ele não deu tantas brechas assim. A questão é que o Holloway conseguiu, isso a gente viu isso claramente na luta, o Holloway conseguiu encaixar o jogo dele no jogo do Aldo. O Aldo começou bem, o Holloway levou pancadas duras na cabeça, então ele mostrou ali resistência, tem um queixo duro, e teve paciência para ir aos poucos encontrando o jogo dele até conseguir transformar o Aldo em uma presa fácil, porque como a Fernanda bem lembrou, no início do terceiro round, o Aldo já estava um pouco mais cansado, andando para trás, então a luta se tornou mais um ataque contra a defesa do Holloway até o nocaute. O que, que você achou da luta? Você conseguiu ver lá na arena mesmo ou você viu depois? Eu vi na arena, vi lá de cima, tava junto com os amigos ali. Cara, eu também concordo que foi por mérito ali do Holloway, assim como o Aldo, ele é um grande atleta, né? Era uma luta que também tava muito parelha, né? Tudo podia acontecer, é o que eu falei. Eu achava que o Aldo ia ganhar, poxa, não ia ser uma surpresa grande se o Holloway ganhasse também, porque, cara, são dois grandes nomes, né? Dois grandes lutadores. O que eu tenho notado, essa questão do chute, nem falo muito, porque exatamente eu não sei qual a estratégia que o Dedé fez pra essa luta, não sei se o Aldo podia estar machucado com alguma coisa. Isso acontece bastante, né? A gente nunca sabe, né? Isso aí é uma coisa que realmente ele é a melhor pessoa pra dizer o que é melhor pra se fazer ali na luta, né? Sentir o momento. E o Aldo é um cara que é sempre bastante presente na luta. O que eu realmente senti dele, acho que até na última luta com o Ed, igual até nas últimas até, ele tem caído um pouco de produção nos últimos rounds. Não sei porquê, né? Não sei se vocês notaram isso também, mas acho que nas últimas ele tem caído um pouco de produção ali, principalmente no quarto. Mas, cara, luta é muito difícil de você prever o que vai acontecer. E quando você termina levando um golpe forte, aquilo desestabiliza muito e muda completamente o rumo da luta, né? Eu acho que foi isso, cara. O Aldo tem total capacidade de permanecer fazendo o que ele fez durante esse tempo todo, que é manter, pô, ganhar o cinturão e mantê-lo durante um bom tempo, porque ele é um excelente lutador. Eu vou ser sincero, já treinei com grandes lutadores, cara, eu nunca vi um cara tão talentoso e tão sinistro como o Aldo, sabe? O cara realmente é diferenciado. Treinei um tempo na Nova União, eu sei o que eu tô falando, e eu vejo isso como sendo um total mérito do Holloway. E agora, Fernando, a gente obviamente começa a pensar no futuro, né, do Aldo. Eu acho que, a não ser que ele receba uma revanche imediata contra o Holloway, o que eu acho difícil, eu acho que o caminho pro Aldo agora pode ser subir pra divisão dos leves, né? Você acha que é por aí, ou você ainda acha que é possível ver o Aldo talvez entrando na fila pra voltar a disputar o cinturão na categoria? É difícil, né? Até ele vai ter que realmente parar e pensar aí no futuro dele agora. Ele notoriamente sempre achou o peso dele. O corte de peso dele sempre foi difícil, mas ele falou que recentemente tem melhorado. Essa luta mesmo, eu acho que ele já entrou parecendo um pouco mais forte, né? Já nos dias anteriores ele tava bem mais animado do que ele ficava antigamente. Então, mas ao mesmo tempo, a idade chega pra todos. O Aldo não é um lutador velho, mas ele já tá nessa há um tempo. Então, assim, eu acho que o corte de peso, apesar dele de repente sentir que o peso tá saindo mais fácil, então uma subida pro peso leve pode revigorar ele, né? Pode trazer um pouco essa injeção de ânimo aí que tava faltando. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um pouco pequeno pra divisão. Você vê, ele fala de luta com o Ferguson. Pô, o Ferguson é enorme, cara. O Ferguson é um cara bem grande. E até o Khabib, que não é tão alto assim, você vê que ele é mais um cara mais forte. Mas vai muito depender do que o Aldo quer ainda atingir na carreira dele. Mas eu também não acho, o pessoal acaba. Quando eu falo assim que eu acho que eu vi o Aldo um pouco mais velho que o Holloway, é porque pra mim 5 anos de MMA tem toda a diferença. O cara de 25 contra um cara de 30, pra mim já fica um pouco, né, evidente essa própria questão da estamina durante a luta, que foi onde eu acho que o Holloway meio que se sobressaiu. Eu não acho que o Aldo esteja acabado de forma alguma, eu acho ele extremamente talentoso, tô muito curiosa pra ver como ele vai reformular essa volta dele. Só acho que ele talvez tenha que mudar um pouquinho o jogo dele agora, o gás dele estiver sendo um problema. Até como o próprio cara de sapato mencionou, de tá vendo, de repente não tá rendendo tanto nos últimos rounds, de repente só repensar ali para conseguir render melhor. Mas quanto à divisão, é isso. Depende muito do que ele quer ainda aí da vida dele. O que eu enxergo muito assim, na realidade, é do... Eu acho que quando você chega num certo nível de maturidade, né, como atleta, você tem que rever um pouco até a parte do treinamento. Às vezes você treinar demais, que de repente eu acho que é o que pode acontecer, às vezes o treino é excessivo, sabe? Principalmente com um cara maduro como o Aldo. Eu acho que você não precisa ir tão duro fisicamente. Eu acho que você se resguardar um pouco fisicamente, na realidade, seria até melhor pra ele, já que a perda de peso pra ele é algo bem desgastante, sabe? Não sei como tem sido a perda de peso dele. Eu mudei o jeito que eu faço e, cara, mudou 100% da minha performance. Tanto que eu tô vindo de 3 vitórias. As minhas últimas 3 lutas foi quando eu mudei, né? Minha luta com o Leleco, né, que foi após a minha derrota, foi quando eu mudei a minha forma de perder peso. E foi assim, tipo assim, eu agradeci, eu queria dar o mundo pro médico que me ajudou, sabe? Que é o Dr. Rodrigo Mauro, Dr. Romo. Cara, minha namorada mesmo falou, cara, meu Deus do céu, você é outro homem agora. Porque, tipo, eu vivia, eu não tinha energia, cara, eu ficava, sabe? Então, acho que a forma que você perde peso é muito importante. Eu não vejo o Aldo subindo. Eu acho que, pô, os caras são muito grandes, né, pra categoria. E o Aldo tem condição de ser predominante nessa categoria que ele tá, que é pena, né, 66. Eu acho que ele tem que ficar nessa categoria. Não sei como é a perda de peso, na verdade, então não posso nem opinar. Mas, de repente, se tiver algo que ele possa fazer pra melhorar e pra ser menos desgastante a perda de peso pra ele, melhor. E, às vezes, até na questão do treino também. Como ele já é um lutador maduro, às vezes ele não precisa pegar tão pesado fisicamente, porque ele já tem aquela memória muscular. Então, isso daí, na realidade, vai ajudar ele a ter uma melhor performance na luta. É isso que eu vejo. Se você vê os grandes lutadores da galera, o Aldo é muito novo, 30 anos é muito novo. Então, se você vê os grandes lutadores, você pergunta, sei lá, pro Anderson Silva, pra vários outros caras, ele, de acordo com o tempo, ele, em vez de aumentar o treinamento, ele diminui o treinamento, né? Permanece a parte tática, mas fisicamente falando, você pode até dar uma reduzida. Acho que isso é positivo, acho que isso vai ser positivo. Não sei se é isso ou não, mas acho que pode ser um dos pontos, que é a única coisa que eu enxergo, porque o Aldo, pra mim, sinceramente, um cara fora da curva, um cara totalmente diferente de tudo que eu já vi na vida, um cara muito sinistro. A própria Claudinha comentou um pouco dessa questão, comentou muito dessa questão, que o que mudou o jogo dela, o game changer pra ela, foi aprender a descansar mais, a não entrar tão quebrada na luta, né? Então, de repente, com o Aldo, como você falou, não tem muito como a gente saber, como agora, até porque você não tá mais dentro deles, ver como tá sendo esse treinamento. Mas, de repente, pode ser isso. Bom, você entrar na luta com vontade de lutar. Falei até pro Di Thomas, antes da luta, falei, Di, eu tô aqui com vontade, mesmo se fosse pra sair na porrada, sair todo lascado, labiado, com o rosto cortado, eu iria sair. Eu tô com vontade de lutar, né? E já teve vez de eu chegar tão cansado do camp de treinamento que eu disse, cara, eu quero que isso aqui acabe, sabe? Eu acho que esse sentimento de, pô, eu quero que isso aqui acabe porque eu não aguento mais isso daqui, isso daqui tá sendo um peso pra mim, é péssimo pra qualquer pessoa, pra qualquer atleta, sabe? Eu acho que você chegar com a vontade de dizer, cara, eu tô afim de lutar, sabe? Você chegar com vontade é diferente. E se você pega muito pesado no treino, você termina perdendo esse tesão, sabe? De tá fazendo ali, porque, cara, a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? A gente escolheu fazer isso aí. Da minha impressão também, depois de tudo que já foi falado por vocês também, é que o momento conta muito, cara. O Max Holloway é um cara jovem, ele vinha de 10 vitórias consecutivas no octógono, vivendo várias coisas novas, tinha acabado de sentir o gostinho de ter um cinturão, ia enfrentar o José Aldo, que, pô, por mais que seja um campeão dominante, é um desejo de vários lutadores. E o Aldo, se a gente parar pra pensar, ele teve o trauma do Conor McGregor, que por mais que ele diga que não foi a passada, blá blá blá, foi algo muito traumático pra carreira dele. A forma que foi, o quanto ele foi alvejado, né, pelo público brasileiro, que ainda tem aquela dificuldade pra lidar com decepções no esporte. Aí depois enfrentou o Frank Edgar, não teve a revanche, acabou enfrentando o Frank Edgar, anunciou aposentadoria. Enfim, por mais que o Aldo seja novo, como a Fernanda falou, acho que tudo isso também desgasta muito o atleta. Então talvez o Aldo esteja num nível de... Eu não digo nem comprometimento. O Aldo é super profissional, obviamente. Mas eu acho que acaba pesando. É um ritmo diferente do Holloway. Vocês não acham que talvez o momento, a confiança, o quanto o lutador tá, como o cara sapato falou também, querendo luta, querendo realizar aquilo. O Aldo começa a falar essas coisas de dinheiro, começa a dar pra gente uma ideia um pouco preocupante, por mais que seja a tendência dos novos tempos do UFC. Mas o que vocês acham? Vocês acham que o momento também tem algum tipo de influência nesse resultado? resultado? Ah, com certeza. Eu acho que a vida pessoal do atleta influi diretamente, né, na luta. Acho que você tá bem na sua vida pessoal, tudo vai fazer total diferença na sua performance ali na luta, né? Acho que, como eu falei, se você tá com vontade de lutar, se você tá com vontade de estar ali, você tá com aquela gana, é diferente, sabe? Então, isso é sem dúvida nenhuma um ponto importantíssimo. Eu concordo, claro, realmente não tem muito como saber o que tá passando na cabeça do Aldo, mas assim, eu sinceramente acho que ele é um cara que sempre teve cabeça boa. E ele veio de uma vitória boa, bem ou mal, ele dominou o Frank Edgar numa luta que é duríssimo, né? Numa luta que ele mostrou bastante técnica e realmente o Aldo que a gente tava esperando ali. Então, como teve essa luta depois, ele me pareceu muito bem nessa promoção, eu não sei se eu... Pode ser, claro, a gente não tem muito como saber o que tá passando na cabeça dele, mas é por isso que eu fico um pouco assim, na hora de analisar, de pensar o que poderia ter sido feito do lado do Aldo, e dou mais mérito pro Holloway, porque pra mim ele tava parecendo bem. O legal é que hoje ele já botou um recado no Instagram, falou que vai voltar, tá bem, então vamos ver, né? Mas é foda, não tem muito como a gente interpretar como é pra cabeça de um atleta você ser campeão por tantos anos e perder cinturão do jeito que ele perdeu pra ouvir o resto da sua vida da porcaria do nome do McGregor. Então, assim, complicado. É, sem dúvida nenhuma, esses aí é um... Por mais que ele sonhe, eu acho que infelizmente nunca mais vai acontecer de novo essa luta. Eu também acho. Bom, galera do Mundo das Lutas, por hoje é só. Eu quero agradecer imensamente a participação de Antônio, cara de sapato. Parabéns mais uma vez pela vitória no UFC Rio e seja sempre bem-vindo. Ah, bem, obrigado, cara. Obrigado, foi um prazer estar aí com vocês. E vamos lá, vamos com tudo pra próxima agora. Fernanda, foi um prazer ter você no nosso podcast. Parabéns também pelo trabalho de primeira lá no MMA Junk. E volte sempre. Ah, obrigado a você, só chamar. Venho aqui representar. E assim nós encerramos a sexta edição do podcast MMA Ganhador. Pra você que não me conhece, eu sou o Coutinho. Eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com. E eu volto na semana que vem. Até lá.